sanguinários, fanáticos, condenados. A vagar no mundo dos vivos sem poder tocá-los. Na madrugada se escondem, perambulam pelas ruas, procurando uma vítima que a alma não seja pura. Que lembra aquela da pura que você mandou na escura, que depois saiu na luz procurando a cura. Talvez a culpa não seja sua, quem vê que nos descreve. Um anjo do escudo brilhante protegendo os moleque. No rolê na quebrada eu só observo vários truta, vários aliados e também vários pregos. Eu vejo o ódio, a ganância corrompendo os irmãos. Uns acham que é do crime, quer pagar de ladrão. Fico na minha, a minha, eu faço, desenrola a linha, não tem embaraço. Vou lá pro estúdio, pego minha rima e gravo. Hip hop eu faço. Esse é o dom que foi me dado, inimitável, insaciável. Não tirei nem copiei dos quadrinhos da Marvel. Não quero atrair, é traíra pra perto de mim. Meu melhor amigo é meu filho, minha coroa que quer bem de mim. Infelizmente é assim, vou fazer o quê? Se sua história já foi escrita antes de você nascer. Ontem sonhei com a tempestade, um castelo de cadáver. Mas as nuvens vão sumir e o sol que vai surgir, sempre brilhando forte, aquecendo os lares. Um dia novo começa, é mais uma chance, então vai. Então vai, juventude, saia desse mundo enquanto é tempo. Demonstra a verdadeira atitude, sabe por quê? Sua alma é fragilizada, colidiu de frente com o monstro da madrugada, ele sugou sua mente. Sua alma é fragilizada, colidiu de frente com o monstro da madrugada, ele sugou sua mente. Sua alma é fragilizada, colidiu de frente com o monstro da madrugada, ele sugou sua mente. Sua alma é fragilizada, colidiu de frente com o monstro da madrugada, ele sugou sua mente inocente. Adicção complicado, sigo os 12 passos. Você internado, se livre do aço. Porque desandado, inimigo com laço, tá ali do seu lado, devasso. Livre-arbítrio na ilha, colada matilha, arriscado, atrito na trilha. Perambula, criatura que pira, sempre charqueando, se vira. Também já fui fantoche, usuário dependente. Cheirava pó, fumava pedra, trocava o que tinha na frente. Puro egoísmo, só olhava pro meu umbigo. Sofria muito, mas minha família que eu no perigo. Doença que alucina e te deixa cego. Esquece de todos, mas perdoa até da higiene quem tinha um ego. Na cabeça tomando marteladas diária, sendo tirado, vejo meus amigos cresceram comigo na área. De cortar o coração, fico triste e me emociono. Praga do século, só pega os bons, traz abandono. Consequência da vida que leva 200 queridos, desapega. São poucos que não se entrega, só por hoje com Cristo sem névoa. Big Mouse, parça, que grande coincidência. Nossa vida parecida e a humanidade pede clemência. Pois o inferno tá sim pra muitos aqui na terra. Meu Deus, será que é o fim? Aí bichão, cê nos erra. Santuário divino é meu corpo, prontuário cretino eu corto. Satã leão, rugido mais forte, meus manos brincam de vivos ou mortos. Cartel de drogas, né? Cartel de vitórias, cabeça de papel, marcha pro quartel. Sem vistoria, guerreiro se afoga, regride dentro da própria folga, não joga com cura, roga só loucura. Em coma de sóbrio, na bíblia habitou, macabro habitou, por fuga optou, desiludido, realidade cruel. Na idade antiga o Kraken, cabeças arrancou, na atual o Kraken usa o cabeças desmantelou. Vício maldito não progride, o que procede? Você falhou, governo, leve embora o seu proerd. Noturno, morcego sem integridade e sem batimóvel. Vendido alto, preço quebrado por pouco, por pouco. Noturno da noite, esfera deixando seu corpo imóvel. Pessoas assim precisam de um James Baxter. É triste o crack. Traficantes vender como água no deserto, um vício complementa o outro. E o paralelo é um desconcerto, elétron sem próton no corpo. Também já fui mais um inocente desse mundo iludido dependente. Sigo limpo só por hoje com Jesus, sabe por quê?